Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Sofre de má disposição? Cansaço? Fartura? Um estranho peso nos músculos do rosto que o impedem de sorrir? Temos o remédio ideal para si. Espera aí. Desculpa lá. Mas aqui não há remédios, nem mesinhas, nem nada disso. Ah, então... Calma, eu só queria dizer que de segunda a sexta, a Antena Web tem o Rádio Alegria, das 3 às 5 da tarde. Qual? O programa que eu apresento? Não, o programa que a minha falecida tia apresenta. Ah, bom. Rádio Alegria, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Olá ouvintes, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Antena Web. 10 horas 15 minutos, é verdade, estes dias têm sido... Ai. Bom, mas o importante mesmo é que nem tudo são más notícias. E antes de qualquer outra coisa, eu quero informar os nossos ouvintes de que nós vamos estar agora, durante estas 2 horas de emissão, vamos estar... portanto, a reestruturar aqui, ou seja, aliás, a colocar online tudo o que estivemos a fazer offline neste momento. Até à altura só está a programação na Antena Best, mas é que há várias correções que foram feitas, várias melhorias à própria navegação do site vão acontecer. Portanto, se porventura tiver alguma dificuldade em acessar-nos, enfim, não é? Em, por exemplo, se entrar e dar um erro 404. Bom, isto é... como é que eu posso dizer? Enfim, será normal, porque será também temporário. A ideia mesmo é que os ouvintes possam apreciar ainda mais a Antena Web enquanto navegam, e eu espero que esta semana, que foi assim mais, mais vazia em termos de conteúdos programáticos, para a semana já não seja assim. Hoje já vamos iniciar tudo para que na próxima segunda-feira esteja tudo... a 100%, fazendo aqui alusão ao nome de um programa que eu já fiz e que o próprio... como é que ele se chama? O DJ Prodígio. Ele tem um programa também que é do género, não é? Que é o... sempre, bem, é 100% Club, mas é também 100%, enfim. É tudo a 100%. Hoje temos Guia dos Astros, temos Soluções Práticas, temos a rubrica Poetas e também temos, como é lógico, a Guia dos Astros daqui a pouco. Mas, para já... Inês, ou Inês, com Stronger. Vamos lá, bom dia, Antena Web. Once again I'm longing for your hungry touch, picturing you on me, I'm missing you so much. You turned on my imagination, though you're far away, and in my fantasy you crave my body. I need you back to stay. I got my inside out and my head, it won't stop. I fell to getting stronger and stronger. I got my De volta, ouvintes! Pois é, depois de Inês com Stronger, e quando são 10 horas com mais 20 minutos, temos mais dois temas para vocês. Agora vamos ficar com The Queen of Hearts, da Aneta Furtscog, ela que é uma das ex-ABBA, e logo depois, música dos AKB48, Labrador Retriever. Vocês sabem quem são estes meninos? São um grupo de... Eu acho que eles eram mesmo 48 ou 45 elementos. Todos de uma banda chinesa, uma banda japonesa, aliás. São um ícone na música do Japão. É verdade. Parece aquelas músicas dos animes. Mas eu gosto. É gira. Vamos ouvi-la. Mas antes temos The Queen of Hearts, música da cantora sueca Aneta Furtscog. E depois sim iniciamos com a maratona de Guia dos Astros, Poetas, Chacra Digital, Minuto de Saúde, por aí em diante. Queen of Hearts, ela é Aneta Furtscog. So you're losing tonight. Nothing seems to go right. You keep playing the wrong cards, don't you? Someone's throwing the dice, and you need some advice. So you listen to me now, won't you? You don't know what's at stake, that your heart's gonna break if you don't watch yourself. Thank you. Labrador Retriever, música dos AKB48. Pois é. A nossa emissão acaba prosseguindo e eu quero trazer-vos sempre as melhores músicas. Vou partilhar esta musiquinha aqui no Facebook. Sabe o que é que esta música dos AKB48 me faz lembrar? Então eu vou partilhar com vocês aqui no YouTube, para quem não estava atento, poder depois ouvir e avaliar. Faz lembrar o genérico do Dragon Ball GT. Há alturas em que me faz lembrar o Dragon Ball GT. Bom, Guia dos Astros, a primeira parte já de seguida. Logo depois vamos ficar com música de Carlos Macedo e este lindo fado chamado Gostei de Ti. Logo depois a música Talvez Não Te Lembres, do álbum Diz-me, da cantora romana. O álbum que antecedeu à sua entrada na Quinta. Foi na Quinta, não foi? Aquele programa que estavam lá todos e que depois... Ah não, eu sou o Desafio. Não. Não interessa. Ou qualquer famosos, não foi? Bom, o que importa mesmo é aquela cantora. E que eu por acaso gosto muito desta música. Aliás, gosto bastante deste álbum. Vamos então ficar com mais estes dois temas. Antes, a Guia dos Astros. Opa, bom dia, quinta-feira. O dia tá lindo, não, pessoal? Pois é, vai ficar muito bacana se você seguir as nossas dicas. Guia dos Astros fala agora pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia! Nesta fase você deve tomar cuidados redobrados no que diz respeito aos seus relacionamentos no trabalho, que passam por mais um teste. O momento pede algumas mudanças importantes. As finanças também podem passar por um momento de fragilidade. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, evite polêmicas de algumas situações e dê mais importância à sua carreira profissional. No trabalho, você colhe os bons frutos de sua dedicação e chega a impressionar com tanto entusiasmo. Afetivamente, finalmente um período de paz e harmonia na sua relação. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos! Sua saúde vai merecer alguns cuidados especiais. No ambiente familiar, você sentirá dificuldade para se comunicar. Dedique o dia para relaxar e procure se divertir com os amigos. Suas tarefas no trabalho também estão pedindo mais sua atenção. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, no trabalho procure ser mais realista e não se deixe levar pelas aparências de falsas amizades. No clima doméstico, controle sua tendência de contrariar tudo o que lhe apresenta neste período. Nem todas as ideias que estão postas são ruins. É isso aí, pessoal. Aguenta um pouquinho aí e a gente volta já com Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Carlos Macedo, gostei de ti. A nossa vida anda escrita no destino, vai de vencida, mandada por Deus menino. E se em meu fato tu foste o meu desespero, hoje és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste a culpada

ela, Romana, e este tema que dá pelo nome de Talvez Não Te Lembres. Talvez Não Te Lembres. Pois é, grande música desta cantora que manchou um bocadinho a sua carreira, a sua imagem, aliás, nos últimos tempos, depois da participação na tal reality show da TVI, para ser assim mais chique. Como diz o Nuno Miguel das bandas da 4. Bom, mas a verdade aqui então é que esta música eu acho que é uma música lindíssima e então decidi partilhá-la convosco. Bom, daqui a pouco vamos ter Conta-me Histórias e Segredos do RT. Há muito que não ouvíamos RT. Mas antes temos a Guia dos Astros, a segunda parte, que vai trazer os 4 segundos, os 4 segundos signos do zodíaco. Vamos então ficar com este momento, depois com a Susana Bragosa, a música chama-se O Que For Será, ora nem mais nem menos, e depois então a música de RT, Conta-me Histórias e Segredos, música portuguesa que vai passar então aqui também na Rádio Antena Web, como aliás é nosso apanágio. Pois é, e antes de passar à música, eu quero convidar o ouvinte a entrar em best.antenaweb.info. Porquê? Porque a grade de programação está repleta de novidades. Conhecem, quer dizer, a programação das 0 às 9? Pois é, ela mudou de segunda a sexta, mudou toda. Bom, de sábados e domingos não, mantém-se na mesma aos domingos. E de sábado só mudou da manhã das 2. Mas de segunda a sexta mudou das 0 às 9. E claro, também mudou das 3 às 4. Enfim, mudou muita coisa. Aliás, sim. Até mudou das 9 às, das 0 às, até das 0 às 11. Então foi aí que ela mudou. Não foi só das 0 às 9. Mas enfim, a maior mudança é mesmo é das 0 às 9 da manhã, porque há mesmo muitas estreias. O Mundo Latino com a Gabriela Montoya, ou melhor, pronunciando a Argentina, Gabriela Montoya, que é como dizem os argentinos. Mas é, faz sentido, porque a Gabriela é da Argentina, portanto é assim, né? Eu se... Pronto, é, enfim, né? Mas enfim, bom, vamos ficar então com este tema da... Estou a inventar. Vamos ficar com a música da Susana, mas antes temos a música da... Aliás, temos aqui a dos Astros, com a Jane de Paula, com os segundos 4 signos do zodíaco. Vamos lá! Bom dia! Opa, não falei que ia ser bem rapidinho? Pois é, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. No trabalho, o dia promete ser produtivo, principalmente se você optar por atividades que possam ser feitas em equipe. Aposte alto, pois é uma fase de reconhecimento pelos seus talentos e dedicação ao que faz. Cuidado apenas com as promessas que fizer. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, aceite a ajuda de pessoas mais experientes. No trabalho, não dê tanta importância assim ao que não merece, a fim de tirar esse peso extra que anda carregando nos ombros. Afetivamente, você estará prestes a viver uma nova realidade neste setor. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, as pressões no trabalho deixam o clima tenso, por isso tente se envolver a fim de evitar cobranças. Ter que lidar com perdas e danos nunca foi uma tarefa fácil, mas talvez seja essa a vez de você aí ampliar os seus negócios. No amor, tudo vai dar certo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, as mudanças pelas quais o mundo vem passando são tantas que você não consegue ficar imune a elas. É assim que você passa pelo processo de transformação e evolução no trabalho. Aceite a necessidade de rever os seus valores. Deixe ir o que não faz mais sentido em sua vida. É isso aí, pessoal. Aguenta só mais um pouquinho e a gente volta para fechar com o Guia dos Astros falando para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Quando a vida tá menos do que direito, fecha. Quando a vida dá menos do que direito, faz cair. Quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente. Não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado e o que for será. Vida para viver. És forte no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado. A razão para mim já não importa. Esta noite fomos como lenha na fogueira, mas agora sais por essa porta. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Deixa-me dar tudo o que tenho, e o que não tiver podes pedir. Faça o que quiseres por um momento, um momento a mais para descobrir o caminho secreto dos teus sentimentos e das palavras escondidas. Só quero um momento e nada mais, mas tu só procuras a saída. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Só quero que me diga. Quero que me digas. 11:52. Ouvintes, é gratificante estar convosco. Eu ontem, eu até vou tirar a música porque isto... Pá, porque isto é sério. Eu antes estava a conversar com o Adriano Flória aqui no nosso programa 4x12, que hoje não deverá mesmo realizar-se porque a Adriana Flória, infelizmente, tem piorado a sua saúde de dia para dia, e hoje, infelizmente, aliás, as coisas agravaram-se ainda mais, e é muito provável que a Adriana não consiga hoje estar no 4x12. Mas dizia eu ontem, é gratificante. Depois de, por exemplo, basta uma semana. Eu só pego, por exemplo, de uma semana, porque felizmente é aquilo que eu sei. Ou melhor, não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que eu tenho mais consciência. É gratificante quando estamos uma semana ou sob efeito de medicação, ou doentes, ou o que seja, ou tudo junto e mais alguma coisa, e há um dia em que acordamos de manhã e sentimos-nos bem. Não nos dói nada, não sentimos pesos nas pernas, não sentimos falta de concentração, não sentimos um cansaço extremo, não há temperatura a mais nem a menos no corpo, está tudo dentro daquilo que é o normal, levantamos-nos, temos energia, temos gosto, podemos sentir o sabor das coisas outra vez como era antes, com a calma de antes, é gratificante. E eu fico muito feliz porque eu tenho uma sorte imensa, porque há pessoas que realmente não têm essa possibilidade, que até podem estar assim um ou dois dias, mas sabem que isso é temporário, sabem que vão piorar, e para mim é gratificante ver que tenho a oportunidade de estar bem outra vez. Já tinha saudades de estar bem, já tinha saudades de cometer um exagerozinho, e não estar mal por causa disso. É gratificante. Eu não tenho propriamente muitas palavras para isso, mas eu sinto-me um felizardo no meio de todas estas coisas que vão acontecendo, que nós... Sabem, ouvintes, eu vou-vos contar uma coisa Eu sei que isto é bom dia, é alegria, mas eu quero-vos contar uma coisa que me vai ficar na mente. Sempre. Vai-me sempre ficar na mente. E que é o seguinte. Na semana passada, eu estive, por mais de uma vez, fui às urgências hospitalares e basicamente fui muito bem atendido, sem dúvida. Eu não posso queixar de atendimento porque foi excelente. Mas, meus queridos ouvintes, quis o destino que a vida fosse tão, tão irónica que a médica que me atendeu faleceu no dia a seguir. Isto vai ficar sempre na memória. Vai ficar sempre na mente. Porque, na realidade, os médicos estão cá para nos salvar e não é suposto que eles partam, e sobretudo logo no dia a seguir, a terem-nos ajudado a manter-nos cá. Não é o mais esperado. Não é que seja algo desanexo, porque para morrer basta estar vivo. Mas a verdade é que não é bem isso que a gente espera, não é? Bem, e foi assim um impacto, uma coisa, enfim. Bom, mas posto este assunto, vamos ficar agora com a Guia dos Astros, com esta terceira e última parte, quando já são 10 horas e 56 minutos. E vamos então ficar com este momento musical. Aliás, a Guia dos Astros primeiro e depois o momento musical, que se vai traduzir no seguinte: Chave de Ouro com Tu És a Mulher da Minha Vida, e depois Os Impérios Soul, que estragam tudo. Por que eu digo que estragam tudo? A Adriana Pequeno não está, portanto, a Adriana Pequeno, os ouvintes não a vão ouvir, e aliás, até só me está a ouvir agora. Mas eu faço já agora, Adriana Pequeno, que tu não, os ouvintes não te ouvem. A música que vamos ouvir chama-se A Mulher da Minha Vida, do Chave de Ouro. E a música que se lhe sucede. Tens ideia de como é que se chama ou não? Tem a ver com namoradas. E é mais do que uma. A Adriana diz que não faz ideia. Ela primeiro disse-me não com a cabeça, mas depois que me se lembrou que eu não via, disse-me não. Pronto. Pois é, a música chama-se Oito Namoradas. E é dos Delve. E diz a Adriana que não faz a coisa por menos. Pois não. Faz lembrar aquela do... Como é que é? 7 são 14, como é 7:21. Tenho 7 namorados e não gosto nenhum. Eu não, que eu nunca fui dessas coisas. Sempre fui mais namoradas. Namorados, por acaso, nunca tive. Espero nunca ter. Mas enfim, Delfim. Como é que é? Já foi o nome do artista. Delfim e Império Júnior. Não. Fugiu-me agora. Delfim Júnior e Império Show. Vamos ouvir Oito Namoradas. Primeiro que tudo, temos a Guia dos Astros com a Jana de Paula, quando são 10 horas 58 minutos. Ouvinte, sinceramente, um grande abraço e até já! Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. Opa, e já estamos de volta, sagitarianos. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Você tende a reagir de forma impulsiva por causa da lua fora do curso pela manhã. Bom mesmo é manter o foco nas suas atividades e evitar distrair-se com bobagens. Deixe a vida fluir e não permita que o passado seja só mais um... Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc! É o espaço na Antena Web em que trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Tenha um final de noite memorável com José Luís Dias. Os sucessos das décadas de 60, 70 e 80 como nunca os ouviu. Alguns são verdadeiras raridades. Tudo isto com um toque bem notívago. Filhos da Noite. Aos domingos, a partir das 22 horas, estendendo-se até às 24, com a apresentação e produção de José Luís Dias, na Rádio Antena Web. Visite www.antenaweb.info. Escolha um dos nossos canais e faça o download do nosso aplicativo para ter, como mínimo, 20 programas à sua imediata disposição. Agora, se quiser ter a nossa companhia, mesmo sem ter como pretensão um programa específico, tudo fica mais fácil. Visite e escute www.antenaweb.info. Antena Web, nós estamos aqui. Ouvintes, uma quebra de... não sei, de energia, mas é quase. Mas pronto, cá estamos outra vez, depois deste momento. O mais importante é que já está tudo resolvido. E pronto, cá estamos, preparadinhos, não é? Para retomar então a nossa emissão do Bom Dia Antena Web. Era a Guia dos Astros que não queria sair, basicamente. Vamos então à Guia dos Astros com a Jana de Paula. Depois já sabem que vamos ter os Chave de Ouro com a Mulher da Minha Vida. Com Tu És a Mulher da Minha Vida. E depois o Delfim Júnior com Império Soul. E a música 8 Namoradas. Para já então, a Guia dos Astros. Opa, e já estamos de volta, sagitarianos. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Você tende a reagir de forma impulsiva por causa da lua fora do curso pela manhã. Bom mesmo é manter o foco nas suas atividades e evitar distrair-se com bobagens. Deixe a vida fluir e não permita que o passado seja só mais um peso sobre os seus ombros. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, no trabalho você busca a perfeição no que faz, o que traz grandes benefícios para o seu setor profissional. Afetivamente, as relações estáveis são as que menos se ressentem da intensidade astral. A dois, o momento traz situações inesquecíveis para você. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, talvez ainda tenha de lidar com algumas contradições ou fofocas no trabalho e também algumas chantagens emocionais dos seus relacionamentos próximos, mas nada que uma nova postura da sua parte não amenize. Afetivamente, vai ser difícil resistir aos seus encantos hoje. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, você passa por uma fase agressiva. Controle os impulsos para não causar problemas para você mesmo. O melhor é procurar sua forma calma e metódica de agir. O lado financeiro passa por um período positivo e pode aparecer um dinheiro extra, principalmente no dia de hoje. Bem, pessoal, Guia dos Astros vai ficando por aqui, de volta amanhã, logo cedinho, tá bom? Até lá, aguardo você. Guia dos Astros. destino quis juntar os nossos corações. Quando acordo e tu já não estás a meu lado, meu coração fica triste e abandonado. Fico a pensar que esta noite foi o fim, que não olhas mais para mim, que nem sei qual é a razão. Tu és a mulher da minha vida, como estrelas são do céu. Vou pedir ao sol que ilumine todo o teu caminho que é o meu. Tu és a mulher dos meus sonhos, contigo eu quero estar. Fazer brilhar o sol todo dia, fazer brilhar o azul do mar. Oh, oh, oh. O teu olhar deixa-me louca de desejo, a tua boca o teu faz-me sentir cada dia mais feliz. Foi assim que o destino quis juntar os nossos corações. Quando acordo e tu já não estás a meu lado, meu coração fica triste e abandonado. Fico a pensar que esta noite do céu. Vou pedir ao sol que ilumine todo o teu caminho que é o meu. Tu és a mulher dos meus sonhos, contigo eu quero estar. Fazer brilhar o sol todo dia, fazer brilhar o azul do mar. Oh, és a mulher da minha vida, como estrelas são do céu. Vou pedir ao sol que ilumine todo o teu caminho que é o meu. Tu és a mulher dos meus sonhos, contigo eu quero estar. Fazer brilhar o sol todo dia, fazer brilhar o azul do mar. Oh, oh, oh. Eu saio com a Amália. Na quarta-feira estou com a Anabela. Na quinta-feira passeio com a Florbela. Na sexta-feira vou ao cinema com a Ana. Sábado vou ao baile com a Susana. Só tenho um dia, faltam duas namoradas. Que irei fazer para não ficarem zangadas? Para mim isto agora é um grande castigo, e acreditem que estou em grande perigo. Rápido resolvo a situação, pois eu agora ando com grande atenção. E no domingo levo a Cristina a almoçar. No mesmo dia levo a Sabrina a jantar. Continuo fiel às oito namoradas. Elas por mim são loucamente apaixonadas. Todos os dias da semana eu saio para namorar, mas com oito namoradas eu não posso descansar. Todos os dias da semana eu saio para namorar, mas com oito namoradas eu não posso descansar. Segunda-feira eu visito a Natália. Na terça-feira eu saio com a

Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. A música da Adriana Pequeno, quando eu lhe digo, vamos entrar em direto. Tirei-me deste filme. E a Adriana ri-se como quem disse, sim, é verdade. 11 horas, 28 minutos. Temos já de seguida... O acordo ortográfico. É verdade. Ora, vamos lá então para mais uma edição do acordo ortográfico. Logo depois, vamos a mais uma musiquinha portuguesa, porque é sempre bom. Vou escolher uma música. Vamos para a designada música pimba. Eu não sei se estou chegando nas minhas condições. Agora sim? Ah, agora sim. Muito bem. Aconteceu aqui uma coisa qualquer. Que eu não sei o que é que foi. Mas pronto. Bom, dizem então, vamos então ficar com uma música. Primeiro com o acordo ortográfico, não é? E depois com uma música assim mais. Como é que se costuma dizer? Como é que se diz na gíria? Música pimba. Saúl Ricardo, o meu rafeiro. Bom, e depois deste tema, vamos voltar, porque há muito para trazer aqui à antena. Ainda temos a Caixa Digital, ainda temos o... os

Vamos agora a dois temas. Dois temas que eu quero passar aqui. Eu tenho muitas saudades de ouvir estas músicas. Uma é assim mais para triste. A outra não. Mas eu gosto muito das duas. Olha. Eu gosto muito das duas. Mas há aqui uma que me fugiu. Ah, pois é. Não está aqui comigo agora. Ou está? Ai, não que não está. Quer dizer como ela está? Já vai estar. Ainda não está, mas vai estar daqui a bocadinho. Gosta tanto de mim que até foge, diz a Adriana. Bom, não é a música que gosta de mim, sou eu que gosto dela. Não é. Não. Ah, por isso mesmo é que ela foge. Pois. Pois, está bem, está bem. O que é que é? Bom, isto agora vocês vão perceber, mas eu explico. A Adriana disse que ela podia fazer queixa por causa de stalking. O que é isso? Há perseguição, mas é perseguição, mas é um termo mais very nice. Eu já percebi. A segunda música é da cantora. Já cá está. Eu disse que já cá estava. Ah, eu apanhei-a. A música da cantora Ana Barros chama-se Canção a Quatro Mãos. E esta música, sabem que eu tive um prazer enorme, porque eu tenho este CD original aqui comigo, chama-se Canção com Passaporte. A música, eu gosto muito do álbum, eu não conhecia a cantora, fazia uma ideia, acho que tinha ouvido uma música dela ou assim, mas uma música, espaço, dela. E então, tenho aqui o CD comigo e realmente valeu a pena. Se eu pagasse 10€ por esse CD, amigos, valia a pena. Mas como a Ana Barros não aparece... Espera aí que isto é sério. Isto é... Eu quero que os ouvintes me ouçam. É que se eu porventura tivesse comprado um CD de um artista que só utiliza instrumentos sintetizados, faz autotune e coisas do género, mas aparece na televisão, eu pagava 15€ pelo CD com 10 ou 11 músicas. Assim, por um CD com igual... Quantas músicas é que isto tem? Por um CD com 12 músicas, mas de uma cantora que não aparece na televisão, sabem quanto é que eu paguei? 99 cêntimos. E ela merecia mais. Porque ela canta, fez um bom trabalho. O CD está simples em termos musicais, mas está bonito. E não é uma coisa de estilo sintetizado. Ali é tudo muito, muito natural. Sintetizado quero dizer, não é um computador a disfarçar de violino, não é um computador a disfarçar de guitarra, e depois a gente chega ali, tumba, toma lá, 15€. Pois assim, umas músicas todas bonitas, cheias de orquestra. E a gente percebe, quando está mais atentos, percebe que há certas coisas que o computador não pode fazer. Aquele sentimento do violino, ou o sentimento do violoncelo, ou o sentimento do saxofone, ou do oboé, quando existe. Bom, ali não há. É tudo sintetizado. E a gente percebe isso. Então pagamos 15€ ou mais, às vezes. Para quê? Porque o artista aparece na televisão? Ah, pois... Enfim, bom, mas esta, o CD foi fornecido pela editora, se eu tivesse que pagar também o pagava aí com muito gosto, porque é mais um que também vale a pena. Cristiana Pereira tem um álbum lindíssimo, eu gosto muito deste álbum, e esta música, tem 13 músicas ou 14, e esta música que é a faixa número 10 é lindíssima, chama-se Déjà Vu, onde estás? Vamos ouvi-la. É de princípio a fim só a cantora. Quando ela falou connosco, explicou o porquê. É uma entrevista que um dia destes vamos recordar no anterior momento. Para já, então, vamos ficar com Déjà Vu, onde estás? ouçam esta belíssima voz. Cristiana Pereira. E depois Ana Barros com Canção a Quatro Mãos. Acaba por fazer e as marcas no meu corpo fazem-me sonhar que tu voltarás descalça pelo chão. Vagueio neste quarto que está cheio. Espelho que parti reflete a angústia surda de quem vai esperar. Talvez um dia aí vá. Olho o retrato teu que só me traz ao peito mais saudades de ti. Vem depressa, amor, Belíssimo este tema, canção a quatro mãos de Ana Barros. Eu não disse que era bonito? Eu sei o que é que eu digo. Bom, agora, ecrã digital. Temos soluções, ou melhor, sugestões para os nossos ouvintes. Vamos trazer aqui duas sugestões. Aliás, duas não, já não temos tempo. Vamos trazer só uma sugestão. E amanhã teremos mais. Pelo menos eu assim espero. Vamos a mais uma sugestão. E depois mais uma música. Até já! Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Google dá estrela verde aos conteúdos familiares da Play Store. A empresa adicionou uma secção de conteúdos à Play Store que simplifica a procura de conteúdos que podem ser partilhados por pais e filhos. Adicionalmente, foi restringido o acesso de compras dentro das aplicações. A partir de agora, as aplicações que sejam pensadas para famílias vão ser identificadas com o símbolo de uma estrela verde na Play Store, a loja de conteúdos online da Google. Os pais vão poder pesquisar por essas aplicações e outros conteúdos tendo em conta a idade dos filhos. Adicionalmente, as apps vão ser classificadas por entretenimento, software, rating board, a mesma entidade que fornece classificações e descrições nos videojogos. Também novidade é a pesquisa por figuras e personagens, que torna mais fácil encontrar conteúdos relacionados com os filmes e programas de televisão que as crianças mais gostam. Outra medida que vai ser implementada pela Google é o controlo mais rigoroso nas compras dentro das aplicações, o que faz com que as crianças não comprem conteúdos extra sem autorização de um adulto. Para além disso, as aplicações que contenham publicidade vão disponibilizar avisos para que os pais determinem se a app é indicada ou não para a criança. Para obter a classificação oficial, os programadores têm de seguir as políticas de conteúdos definidas pela empresa norte-americana. Se a aplicação violar os termos, pode, um momento posterior, vir a ser removida da Play Store. As novidades da loja de aplicações foram reveladas na Conferência Mundial de Programadores, a Google, onde foram anunciados outros destaques como o novo Android M. A maior atenção na Play Store para os jovens chega numa altura em que a Google está debaixo de fogo devido à aplicação YouTube Kids, que foi acusada de misturar conteúdos que não diferenciam de forma clara os conteúdos para o consumo e o material publicitário. Até amanhã. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Smack com... Exatamente. E daqui a pouco, despedidas. Até já. Tentei, mas não consigo ser apenas teu amigo. Baby, tudo que eu fiz para ficares comigo, nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos para chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até ao fim para ter em qualquer lugar, seja I'm not afraid to die. serás sempre tu. Nada a fazer. És quem seduz. Venho que vier, mas eu subir. Quem me seduz e me faz viver. Vou atrás deles, primas, até morrer. Agora te encontrei, não vais fugir, porque eu te vou trancar. Tu podes bem tentar, mas não vai dar, porque eu não vou deixar. Pois é, auditório, chegamos ao final do nosso programa. Pois é, já são 11 horas mais 54 minutos e está na altura de me despedir dos meus estimadíssimos ouvintes. Sabem que é com pena que eu faço, porque eu gostava muito de estar com vocês mais tempo, mas realmente não é possível. Deixem-me só dizer o seguinte, nós vamos continuar por cá. Hoje, ainda assim, um bocadinho limitados, mas atenção, porque há muita programação que os ouvintes agora, pronto, não está aqui, mas há muita programação que vai ficar, ou seja, ela não passou no streaming, mas vai ficar disponível para download na próxima semana. Porquê? Bom, porque a nossa máxima é essa, não é? As edições que estão preparadas, mesmo que elas não passem ao vivo por algum motivo, elas são depois disponibilizadas no streaming. Ao longo do dia de hoje, já estamos a tratar das emissões para a próxima semana e então aí já tudo deverá correr da melhor maneira. Ouvintes, eu deixo-vos um forte abraço. Quero mesmo agradecer pela vossa presença. Eu de quando em quando recebo. Sabem o que é que eu gosto? Eu gosto daquelas pessoas que me dizem: isto parece uma rádio a sério. Bem, não é uma rádio a brincar, não. Mas o a sério, eu sei o que as pessoas querem dizer com o a sério. Querem dizer que é uma rádio, as coisas são feitas seriamente, que as coisas são, pronto, são, como é que é dizer? Ou seja, que é quase como, não é bem como uma rádio FM, mas até poderia ser. Pelo menos é isso que eu entendo das pessoas, na maior parte das pessoas que dizem isto. Pessoas que, bom, rádio na internet não dá dinheiro, não é? Se a gente quiser, tem aqui umas publicidadezinhas e tal e dá. Mas por norma não. E então as pessoas por norma acham que no caso da Antena Web sim. Em parte isso é bom. É sinal que o nosso trabalho é apreciado tão pela positiva que acham que, ou seja, é feito de forma tão profissional que, bom, que é profissional mesmo, não é? Bom, e ainda bem que assim é. Eu fico mesmo contente por saber que é isso que acham de nós e é isso que eu espero que continuem a achar de nós. www.antenaweb.info. Para aqueles amigos que, olha, ouvi isto e passam o endereço da rádio, o streaming do arquivo M3U da rádio, então ficam a saber, ou até nas redes sociais, porque nós já partilhamos aqui as ligações e já partilhamos a ligação direto ao streaming. Então, ouvintes, www.antenaweb.info. É só entrar, escolher a rádio e curtir. Bom, vamos finalizar com a música dos Galantis, chama-se Runaway, é que é uma música inglesa que fechamos, mas, bom, vai valer a pena hoje, vai valer a pena fechar dessa, pronto, dessa maneira. É uma música que eu particularmente gosto, dá muita energia, eu acho, dá muita energia, tem é muita pica, como se diz. Nós voltamos amanhã. Aliás, eu volto hoje à tarde, nem que seja às 15 horas. Eu não sei, já disse aqui que não sei se a Adriana Flória vai poder estar ou não às 14, mas às 15, sim, de certeza que eu estarei aqui. De certeza, não é? Não sei que fizeram um bocadinho antes, mas não vai acontecer. Eu estarei aqui então convosco para mais um Rádio Alegria. Ah! Deixa-me só dizer uma coisa que é importante. Deem uma voltinha, mas não se esqueçam de levar o vosso dispositivo convosco, o vosso smartphone convosco. Não se esqueçam, porque está um tempo bom para, pelo menos, é bom, eu acho. Não está frio, também não está sol, é verdade, mas não está frio. Então aproveitem, deem uma voltinha, mas levem a antena web convosco, porque podem fazê-lo, não é? Tem várias formas de o fazer. Podem ouvir-nos no vosso smartphone. E eu já não falo dos podcasts, embora também falo mesmo nas emissões em direto. Podem ouvir-nos, levem-nos lá, levem-nos convosco a tomar um café, levem-nos convosco ao shopping, levem-nos convosco a passear pela rua, levem-nos, queremos ser também a vossa companhia, gostamos que assim seja. Galantis, Runaway, forte abraço para todos, até amanhã às 10 para mais um Bom Dia Antena Web.